entrando no ar. Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical. E, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquelas que você já não ouve mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, mas estamos aqui cumprindo esta missão. Então, convido você agora a ficarmos juntos nesta próxima hora, curtindo exatamente isso, deixando a emoção falar mais alto, deixando os sentimentos fluírem ao som de belas músicas. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com. Arquivos Sonoros com dois S. Você pode mandar sugestões, críticas, comentários ao programa. Pedidos musicais, pode ser de viva voz ou, se preferir, por escrito. papo@arquivossonoros.com. Especial do mês. Mais uma vez atendendo a Magda, este mês, no nosso especial do mês, estaremos focalizando o artista Sidney Marzullo, pianista, arranjador e maestro. Sidney de Souza, posteriormente Sidney Marzullo, ficou cego aos 5 anos de idade devido a uma paralisia. Natural do Rio de Janeiro, aos 7 anos de idade, Sidney iniciou seus cursos fundamental e musical no Instituto Benjamin Constant, onde cursou várias disciplinas musicais: piano, teoria musical, harmonia e instrumentos de sopro. Aos 18 anos, já tocava piano em bailes e recebeu convite para tocar em restaurantes e chegou a gravar vários discos como pianista. Também aprendeu a tocar instrumentos de sopro como trompete e sax. Vamos ouvir na sequência três músicas: A Noiva, de J. Pietro, Beatriz, Chico Buarque e do Lobo, e É Fácil Dizer Adeus, do Tito Madi. Bate-papo musical. Aos 20 anos, foi convidado pelo seu próprio professor para lecionar música no Instituto Benjamin Constant. Aos 24, já era considerado um músico completo. No início da década de 1960, com 20 anos de idade, gravou uma série de 6 LPs, Isto é Dança e Ritmo Jovem, pela CBS. A partir de 1968, passou a apresentar-se em refinados restaurantes da zona sul do Rio de Janeiro, e quando deixou a CBS, a gravadora lançou uma coletânea chamada Os Grandes Sucessos de Sidney. Enquanto coordenador da área de músicas do Instituto Benjamin Constant, retomou o coral desta instituição, composto de alunos e funcionários cegos, onde atuou durante 20 anos como regente. Na sequência, vamos ver a performance do Sidney em Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Diz Que Fui Por Aí, de Rocha e Zequete, e Meu Limão, Meu Limoeiro, Carlos Imperial e José Carlos Burli. Thank you. contato@arquivossonoros.com. No fim da década de 90, com o fim do coral do IBC, o mesmo grupo, agora com o nome União, Arte e Integração, realizou shows por vários estados brasileiros. Com o auxílio do diapasão e uma baqueta, Sidney, que se tornou um dos poucos maestros cegos do mundo, comandava o grupo, marcando o tempo da música entre o grupo de cantores: soprano, tenores, contraltos e barítonos. A princípio, criado apenas para alunos do Instituto, o coral foi admitindo ao longo dos anos ex-alunos, funcionários e até mesmo professores do IBC, submetidos a testes de avaliação vocal, acuidade auditiva e rítmica. Nesse bloco ouviremos Murmúrio, de Djalma Ferreira e Luiz Antônio, Cais, Milton Nascimento e Fernando Brandes, e Joana Francesa, Chico Buarque. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Thank you. Graças ao seu obstinado trabalho, Sidney teve a oportunidade de lançar o CD coral do Instituto Benjamin Constant e, em companhia do grupo, apresentou-se em várias casas de espetáculos do Rio de Janeiro. Em 1998, gravou seu primeiro CD, Sidney Marzullo, no Le Petit Loir, e em 2002 lançou seu segundo CD, Songs Forever, numa parceria da gravadora Sony com a Drum Record. Songs Forever é constituído de 12 faixas de sucessos nacionais e internacionais, onde o músico apresenta técnicas pianísticas apuradas que elevam a alma e satisfazem os apreciadores da boa música. Na sequência vamos ouvir Serra da Boa Esperança, de Lamartine Babo, Todo Sentimento, Chico Buarque e Cristóvão Bastos, e Olha Maria, Chico Buarque, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Com a vida musical sempre intensa, o maestro participou dos melhores programas de rádio da Era de Ouro do Rádio Brasileiro. Só na Rádio Nacional, apresentou-se em programas do César de Alencar, Paulo Gracindo e Manuel Barcelos. Na televisão, tomou parte dos programas Discoteca do Chacrinha, Domingão do Faustão e Xuxa Park. Coleciona, ao longo de sua carreira, muitos troféus e homenagens. Em reconhecimento a todo esse trabalho, Sidney Marzullo recebeu o diploma Amigo do IBC na cerimônia comemorativa aos 142 anos do Instituto Benjamin Constant, quando o CD foi lançado oficialmente. Nesse bloco vamos ouvir Nunca Mais, de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, e Laura, João de Barro e Alcir Pires Vermelho. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Recordando uma de suas muitas entrevistas, o músico declarou certa vez: "Eu não consigo me situar dentro dos preconceitos, porque procuro superar a todos. Sempre me esforcei para fazer tudo com o máximo de competência, evitando esbarrar com esses tabus. Claro, quase sempre esbarramos com eles. E o segredo é superar esse tipo de coisa com um trabalho sempre bem feito. Como a música é uma arte envolvente e acaba trazendo as pessoas até mim, o aspecto da deficiência acaba desaparecendo e fica só o artista. As barreiras, quando aparecem, são em primeiro momento, devido até à desinformação da sociedade. Mas quando as pessoas se deparam com meu profissionalismo, tudo isso se perde. Estou há 40 anos na minha vida profissional e continuo trabalhando sem dificuldades." Sidney nos deixou em novembro de 2005. Na sequência vamos ouvir Luísa, de Tom Jobim, Nossos Momentos, Luiz Reis e Haroldo Barbosa, e Hino ao Amor, versão Odair Marzão. Thank you. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Houve uma paralisia dos meus nervos em geral, né? E dali atrofia do nervo óptico. Tudo que me foi possível ver até os 5 anos, eu tenho perfeita memória. Eu até hoje, daqui para frente, vou continuar agradecendo a Deus por essa sorte que eu dei. Que no meio da minha família eu fui o privilegiado. Por mais paradoxal que possa parecer, os meus irmãos, todos com visão perfeita, não chegaram ao nível cultural e social que eu cheguei. Eu tive a sorte de ser encaminhado para estudar aqui no Benjamin Constant aos 7 anos. E lá fiz toda a minha parte fundamental, paralela com o estudo musical e profissionais, que eu fiz vários, mas me dediquei à música. Mais tarde, como professor da escola, já como professor e coordenador das atividades do ensino musical, eu fui convidado pelo nosso diretor, Joel de Brito, que vergonha, a professora Ruth Strauss, chefe da pedagogia, o professor Joni, chefe da sessão de ensino, me deram o apoio para realizar aqui, a pedido do senhor Joel de Brito, o coral do Instituto Benjamin Constant, que a gente veio fazer o coral do Instituto Benjamin Constant. contando, que foi por aí, pelo mundo fora, tocando, show, encontros de coragem, acabamos ganhando o crédito de vários e vários maestros que se tornaram meus amigos, hoje são amigos meus, maestros de vários outros corais, que respeitaram o coral do Instituto Benjamin Constant. Com esse coral, tive a honra de ser convidado pelo Elimar Santos para participar dos seus shows, vários shows, em Calecão, Metropolitan, fomos fazer shows em São Paulo, em vários lugares. Acabou que num show do Elimar Santos, ele transformou em disco uma apresentação brilhante do grupo. Brilhante não tanto pelo coral, mas pela postura do Elimar, que é um homem de ideias hollywoodianas. Imagina, num Brasil desse, ele botar no palco 76 artistas. Música me fez me socializar com o mundo todo, com o meu exterior. A música tem a capacidade de aglutinar pessoas. Então, muitos amigos eu fui capaz de juntar comigo, e do meu tempo de estudante até hoje, né? E depois, como profissional de piano, eu pude juntar muitos amigos e grandes momentos que se eu não tivesse ficado cego, não teria conhecido. A música me propiciou tudo isso. Até chegar ao magistério, que com licenciatura em música, eu pude, então, me tornar professor de música e pude passar esses conhecimentos para outros colegas cegos e outras pessoas, estudantes de música, que também não eram cegas, mas que dependiam das minhas informações. O que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu hoje resgatando mais essa memória desse grande maestro, instrumentista, arranjador, Sidney Marzullo, agradecendo a Magda por essa oportunidade e agradecendo a você que esteve também com a gente até agora, convidando a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical, convidando também você a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, e contando com a sua participação pelo papo@arquivossonoros.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Pode ser de viva voz ou, se preferir, por escrito. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.